tô com saudades. Volta sim, és a minha metade. Volta sim, volta sim, tá doendo em meu peito. Volta sim, nosso amor não tem jeito. Vou mergulhar no teu olhar e descobrir se o nosso amor é pra chorar ou pra sorrir por toda a vida. Vou te buscar aonde for, me aconchegar no teu calor e dar um fim de vez na minha dor. Quero te amar. Volta sim, volta sim, volta sim.